usando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Boa noite, galera. Aqui é a Dance, do Fagulha Podcast. Hoje eu e o Rei Pleb estamos aqui com a Letícia e com o Kaique para falar sobre nova direita, alt-right, neofascismo, enfim, outras coisas, né? A gente fica perguntando de onde que esse povo surgiu, né? De que esgoto esse povo surgiu. Aí hoje a gente vai conversar um pouquinho para ver que esgotos são esses, assim. Então, a gente queria agradecer muito a Letícia e o Kaique, né? Eles são da El Coyote Magazine, e a gente está muito feliz que eles aceitaram conversar com a gente. Queria pedir, então, para eles se apresentarem um pouco ao Coyote, por favor. Obrigadão, gente. Vai, Kaique. Mas você. Bom, a gente criou a Coyote em 2015. Antes era eu e mais um outro pessoal que hoje não cuida mais da revista. E depois veio a Letícia. O plano inicial era trazer algumas discussões, traduções de textos que a gente não via circular e que a gente via que essa nova direita estava conseguindo guiar discussões, inclusive da esquerda, para o rumo desejado por elas. Ela surgiu muito nessa batida, de tentar colocar algumas discussões, algumas definições de uma forma mais clara, que a gente não via alguns setores da esquerda fazendo. Eu conheci o Kaique, né? A gente se conheceu numa circunstância... Não sei se eu posso falar aqui. A gente pode economizar essa parte. Mas, assim, eu analiso, né, certos movimentos de extrema-direita já há algum tempo. Eu monitoro muitos desses movimentos na internet, né? E a gente... Eu comecei a perceber que essa questão do duguinismo e que estava rolando aqui no Brasil em 2015, mais ou menos na mesma época que o Coyote foi lançado. O Coyote, inclusive, foi um dos primeiros sites que eu ouvi falando sobre o assunto, né? Porque ninguém fala, quase ninguém fala sobre isso. E é uma questão que tem muita influência no neofascismo mundial, né? Mas eu também monitorei o Fêmen, né, e a Sarah Winter, não só o Fêmen aqui no Brasil, como o Fêmen fora do Brasil. É o Fêmen na Europa como um todo. E muitas das denúncias que tem sobre o Fêmen hoje em dia, que essas denúncias, principalmente as denúncias que rolam aqui no Brasil, mas as que rolam lá fora também, fui eu que levantei. O El Coyote trata de muitos temas... são bastante caros, né, aos ouvintes do Fagulha e a gente acompanha faz um tempo, de vez em quando inclusive a gente compartilha alguns dos conteúdos do canal, depois a gente pode fazer os jabás aí, né, Mas dentre os vários temas, né, que vocês tratam, que vocês discutem, que são do interesse, tem a questão da extrema-direita, da nova-direita, e do que é chamado às vezes de alt-right, aí, como a Letícia já falou, que, bom, sempre tem alguns contornos urgentes, né? A gente, por conta das manifestações que aconteceram depois do assassinato do George Floyd, do lance das torcidas antifa, a gente resolveu se voltar um pouco nesse momento, nos episódios que a gente está construindo, para essa discussão do neofascismo, da direita, da extrema-direita, né? E porque ganhou um contorno urgente, bom, já tem alguns anos que tá urgente, né? Mas que se agudizou mais ainda, né? Principalmente no contexto do Brasil contemporâneo, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, só para a gente clarificar um pouco melhor para os nossos ouvintes, o que é a alt-right, ou essa nova direita, e o que aproxima os vários movimentos e ideologias que circulam dentro dessa alt-right uns dos outros? A gente pode fazer um apanhadão meio do rumo que é de onde surgiu essa nova direita, né? Depois da derrota do fascismo, da primeira leva do fascismo na Segunda Guerra, você tem uma remodelagem do fascismo com algumas figuras-chave e alguns sobreviventes do fascismo original, como Júlio Zévola, por exemplo. E aí você tem três figuras que são extremamente chave para você entender essa nova cara do fascismo, né? Que é o François Thiriat, que é um francês que foi um dos fundadores da Nouvelle Vague, né? Que é a nova direita francesa, que aproveitou algumas novas leituras da esquerda, como desde o início do fascismo ele faz esse movimento híbrido, né, de deformar posições da esquerda e endireitar elas, né, a Nouvelle Vague foi uma das primeiras a fazer. Um norte-americano chamado Francis Parker Yoke, que trabalhou na Operação Paperclip e foi procurador do julgamento de Nuremberg, pensando em salvar alguns nazistas técnicos, né, para, né, aquela operação que a gente sabe, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos fizeram, de pegar seus fascistas de estimação. Francis Parker Yoke escreveu um livro que chama Império, que é chave para encarar a ideia de que a Europa estava sofrendo uma pressão imperialista dos Estados Unidos. Aí você já vê a deformação da linguagem de esquerda, né? E o Júlio Zévola, que é o cara que dá o contorno místico do fascismo. Que ele, inclusive, é extremamente influente nas duas direitas, nas duas extrema-direitas que se negam no Brasil no momento. Né? Que a extrema-direita mais influenciada pelo Alexander Dugin e a extrema-direita bolsonarista. Mais adiante a gente vai falar por que tem essa relação. Esses três fazem um trabalho que constrói a base da narrativa do Alexander Dugin, que é mesclar aspectos da esquerda mais autoritária e do fascismo. E fundir isso numa síntese maluca, que ele chama de quarta teoria política. A alt-right tem influência. Toda essa nova movimentação de extrema-direita, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tem uma forte influência disso. Porque você tem relações de grupos russos dessa nova direita com posições eurocéticas na Europa, né? A Liga Norte, a Identity Europa e por aí vai. E nos Estados Unidos, a partir do 4chan, né, que tem os Proud Boys e outros vários grupos que surgem com esse nome de a direita alternativa, né, que a Vice chamou muito ironicamente de uma direita hipster. E aí ainda tem uma... E isso vai por um longo período, desde os anos 50 até essa explosão no final dos anos 2010, criar uma nova cara para a extrema-direita, que saiu derrotada na Segunda Guerra. A gente pode começar a falar sobre realmente essa proximidade do Dugin e com a alt-right, né? porque, na real, todos esses movimentos, eles disputam o mesmo espaço político, né? Então você vai ter um influenciando o outro e um brigando com o outro dentro desse guarda-chuva que se chama de nova direita, como queiram chamar, né? Eu não acho que não é tão nova assim, mas enfim. E a gente tem, pegando por essa questão do Júlio Zévola, né? Porque o Dugin, ele é um perennialista, um tradicionalista. Não sei se vocês... é um autor que chama Mark Sedgwick. Ele tem um blog que chama Tradicionalistas, né, em inglês. Não sei como é que fala. E nesse blog dele, ele é uma das pessoas que, assim, que mais estuda essa nova direita, puxado para o lado dos tradicionalistas. O que que são... Quem se enquadra nesse movimento de tradicionalistas? Tanto o Dugin, quanto o Bannon, quanto o Olavo. Né? O Olavo de Carvalho. Eles são os três maiores expoentes do tradicionalismo no mundo hoje. Então é uma coisa muito complicada quando as pessoas não percebem que o Olavo de Carvalho tem uma influência muito maior do que essa influência que ele tem no bolsonarismo. Ele e o Dugin, inclusive, já discutiram uma vez... Eles, apesar deles serem bem, né, ter umas ideias bem parecidas, inclusive com essa questão do globalismo, porque quem teoriza sobre isso é o Dugin, né? Então acho bem complicado que a gente não leve tão a sério esses movimentos num geral, né, que é uma coisa que a gente já tem visto acontecer há alguns anos, muito antes da eleição do Trump. Isso é uma coisa que eu acho que vem, uma parte da formação dessa nova direita vem muito da Ucrânia, dos conflitos na Ucrânia, do Euromaidan e toda essa questão. Porque é dentro dessa questão ucraniana que inclusive surge, né, os grupos paramilitares dos dois lados, né, tanto os ligados ao Batalhão Azov, quanto os ligados aos separatistas russos, que são ligados aos movimentos duguinistas. Eles são pessoas que são recrutadas no mundo inteiro por essas organizações neonazistas mesmo, né? Porque são organizações neonazistas, e levados para lá. Muito, a gente viu isso muito no Donbass, né? Acho que na Crimeia não teve tanto, foi mais o Azov que atuou na Crimeia. O que acontece é que ali teve essa criação desses dois lados, entre aspas, né? Como eu falei, essa disputa de espaço dentro da extrema-direita aconteceu até na guerra, entendeu? Eu tava... Caí, que você ia falar alguma coisa? Não, eu ia colocar uma outra coisa também. Uhum. Porque, assim, a gente tem uma impressão. Aqui, a propaganda funcionou tão bem que setores da esquerda defenderam um dos lados numa guerra, que era uma guerra entre duas extremas direitas, né? O conflito na região do Donbass e da Nova Rússia era um conflito entre duas extremas direitas, mas a propaganda estava tão funcional que a gente teve setores defendendo as repúblicas ditas populares do lado separatista pró-russo. Porque ainda existe, em grande parte dos setores da esquerda no Brasil, uma identificação da Rússia com a União Soviética, sendo que isso acabou em 91. Eu estava dando uma olhada em algumas questões. Tem um... Presumo que seja esse. Eu não peguei direito o nome, Letícia. Mas o Ben Teitelbaum, né, comenta que o Bannon e o Olavo de Carvalho e o Dugin fazem parte de um, não exatamente um movimento, mas compartilham essa ideologia que você está chamando de tradicionalismo, né? Pode detalhar um pouquinho melhor quais são os elementos disso que você está chamando de tradicionalismo? A escola perennialista é uma escola que eles acreditam que todas as religiões do mundo têm um começo em comum. É, partem dos estudos do Júlio Zévola, René Guénon, né, que são os principais expoentes do tradicionalismo. E assim, o que, que é o tradicionalismo na real? É essa questão toda que eles chamam de contra o mundo moderno, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito no eurasianismo, no neo-eurasianismo, né, que hoje em dia é conhecido como eurasianismo, que é, é uma teoria criada pelo Dugin, né? Você ser antiliberal, porque existe uma complicação aí nesse meio do Dugin, porque ele não só é responsável pelo neo-eurasianismo, como pela quarta teoria política e pelo nacional-bolchevismo, né? O novo nacional-bolchevismo. E então eu acho que a gente tem que, o tradicionalismo nesse sentido, ele... Tem um teórico que o Olavo adora exibir como a direita, como a esquerda não conhece os pensadores da direita, que é o Mircea Eliade. E ele sempre fala, você não lê Mircea Eliade. Mircea Eliade é um cara que cria desse perennialismo do René Guénon, que é uma das principais influências do Évola e do Olavo. E ele foi membro da Guarda de São Miguel, que era um partido fascista romeno, né, no fascismo clássico lá, entre guerras e tal. Tem, inclusive, um filme de Francis Coppola contando a história do Mircea Eliade, sem colocar as grandes polêmicas. Então, você percebe que existe esse fio condutor do tradicionalismo, né? O Dugin coloca na quarta teoria política que as três teorias políticas da modernidade têm que ser superadas, e os sujeitos chave de análise dela estão ultrapassados. Aí ele coloca a primeira teoria é o liberalismo, a segunda é o comunismo e a terceira é o fascismo. E aí ele fala que não é nem a nação, né, os sujeitos decisivos, não é nem a nação, nem o indivíduo, nem a classe, é o Dasein, né, aquele conceito do Martin Heidegger da coisa em si, da experiência e da existência. E aí ele empurra, com esse conceito do Heidegger, ele empurra a coisa para uma questão de o mínimo condutor comum de todas as tradições mundiais. Sim, aí ele defende o conceito de uma multipolaridade meio maluca, meio complicada, baseado numa autodeterminação étnica e tradicional. É o seguinte, o tradicionalismo, né, e isso é o tradicionalismo guénoniano, ele tem a convicção de que o mundo moderno, né, são essas questões todas são contra a modernidade, não é resultado de progresso, mas seria assim, como se a gente tivesse o mundo moderno fosse uma descida completa, tipo, para a escuridão, né, que o Mark Sedgwick define assim. E tem essa questão também de leste e oeste, né, de ocidente e oriente, é muito disputada dentro do tradicionalismo, né? Existe essa guerra entre ocidente e oriente, e a gente vai ver isso muito no neo-eurasianismo do Dugin, onde ele fala que, assim, o neo-eurasianismo, ele é um movimento de retorno às tradições da Rússia, e a Eurásia seria uma coisa à parte de Ásia e Europa, né? A Eurásia seria tipo um outro continente. E a partir dessa questão, ele tem o mundo, né, o eurasiano, que seria o mundo antimoderno, e o mundo ocidental, né, que eles seriam os Estados Unidos, as grandes potências, Inglaterra e até a China, eles colocam nessa jogada, seriam os representantes da modernidade. E por isso que teria que ser combatido. Tem uma questão que é chave nessa leitura do eurasianismo, que ela baseia numa teoria religiosa da ortodoxia, né? que ela fala em três Romas. Não sei se vocês já ouviram essa teoria. A primeira Roma é Roma mesmo, onde a Igreja Católica foi fundada. Ela caiu para os ostrogodos no século IV. A segunda Roma seria Constantinopla, onde surgiu a ortodoxia. E o papel de manter a tradição da ortodoxia depois da queda de Constantinopla em 1459 passou para a terceira Roma, que é Moscou. Inclusive, isso é objeto de um monte de profecias da ortodoxia, de teorizações de nacionalistas russos. Tem uma tentativa de equiparação, porque Moscou também tem sete colinas, igual Roma. E muito desse fato, dessa necessidade que o Dugin usa, da centralização desse novo mundo velho na Rússia, tem uma ligação com isso e com teorias geopolíticas do século XIX, que colocavam a necessidade de expansão da Rússia até os Montes Cárpatos, da área de influência da Rússia até os Montes Cárpatos, porque a terra da Alemanha até a Rússia é uma grande planície, então militarmente seria menos defensável, e a expansão para a Ásia Central para evitar influência do Império Colonial Britânico, por conta da Índia, e do Império Chinês. Então, você tem um misto de tradição ortodoxa, teorias de geopolíticas meio militares do século XIX, tudo isso numa salada que eles chamam de novo eurasianismo, porque anteriormente já existia a noção de eurasianismo. O Dugin não pegou nada novo. Inclusive, o Dugin começou como opositor do Putin nos anos 90. Ele era parte do Partido Nacional Bolchevique, fundado pelo Eduardo Manov, que é uma figura que a gente também precisa mencionar, que é uma figura super... Como é que eu posso explicar? Não é polêmica, mas é uma figura complexa. Né? Que ele era uma figura da contracultura russa, poeta, romancista, era meio um Bukowski russo, assim. E ele volta depois da queda da União Soviética, porque ele se autoexilou, e começa a recuperar essas teorias que o Dugin depois consolidaria, mas ele romperia com o Partido Nacional Bolchevique e se aliaria ao governo Putin. Né? E aí o Limonov é preso no meio pro fim dos anos 90 e tudo. Eu acho interessante falar também que antes dele fundar com o Limonov e o Garry Kasparov, aquele xadrista, porque o Partido Nacional Bolchevique foi, tipo, eles são três os fundadores do partido, né? Ele fez parte de um outro partido que chamava Pamiat, e esse partido, ele era um partido extremamente antissemita. A gente tá entrando em algumas questões, se adiantando em algumas questões que eu acho que são fundamentais para a gente retornar e clarificar um pouco melhor sobre o duguinismo no geral, né? A parte política, os Nazbol, né? Mas eles parecem, a cola que parece que segue e que junta movimentos que parecem relativamente díspares, além de terem autores em comum, parece que é essa questão do perennialismo e do tradicionalismo, que é um movimento profundamente antimoderno, né? Ao mesmo tempo em que é um... Engraçado, tem um autor, Yung Hui, né? Ele escreveu um textinho que saiu lá na série Pandemia da N-1, chama Da Consciência Infeliz dos Neo-Reacionários, que ele vai falar sobre essa postura antimoderna, anti-iluminista dos neo-reacionários especificamente. Depois a gente volta para essa questão do que é um neo-reacionário, mas que a gente poderia identificar em todos esses elementos, tanto da alt-right americana, quanto do olavismo, quanto desses movimentos do duguinismo, enfim, todo mundo que tem essa influência perennialista ou tradicionalista, né? Que é uma postura profundamente antimoderna e anti-iluminista. E esse autor, o Kuhn, ele vai chamar isso de uma consciência infeliz, fazendo referência a ideia do Hegel, né? Que é uma espécie de cetismo que não consegue sair de si, né? Algo como uma espécie de, é um ceticismo em relação aos princípios fundamentais da modernidade que não consegue produzir, parece que uma crítica completa, né? Parece o Hegel usa esse termo consciência feliz, consciência infeliz, para falar sobre a consciência da história, né? Ele vai falar sobre os históricos, por exemplo, coisa do tipo. E o Kui, ele explica isso muito bem, né? Mas parece que a ideia aí, essa cola, então, tem a ver com uma crítica reacionária ao iluminismo, né? Então, se vocês estão chamando dessas noções liberais, por exemplo, essa ideia de que existem princípios fundamentais de liberdade, vamos usar lá os princípios da Revolução Francesa, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, como se esses princípios fossem anátemas à ideia de um desenvolvimento humano, né? Tem lá a frase lá do Guénon, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, né? A modernidade é uma anomalia na história da humanidade, né? Então parece que tem ao mesmo tempo em que tem esse elemento de reação crítica, aliás, de crítica reacionária, na verdade, né? A esses princípios fundamentais, que depois vão ser criticados também por diversos movimentos, né? Também há um retorno ao papel fundamental das tradições, de um misticismo de matriz. Muitos deles falam sobre um misticismo sufi, um misticismo oriental, mas me parece uma leitura meio orientalista, né, do que seria esses. Então seria um misticismo mais de matriz europeia ou eurasiana, né? Então parece que junta assim, a cola desses movimentos todos tem a ver com essa crítica reacionária do modernismo, né? Mas ao mesmo tempo também tem algumas pessoas que vão falar lá que uma das características importantes de uma influência importante, né, que o Kaique falou da Nouvelle Droite, né, não é só a crítica, né, a reacionária, a crítica à direita, mas também incorpora alguns elementos importantes da crítica de esquerda, né? Tem alguns autores que vão dizer, por exemplo, que influências importantes aí da Nouvelle Droite são alguns autores da Escola de Frankfurt, o Marcuse, o Grant, né? Porque esses autores tratam de alguns temas, de uma crítica, na verdade, da modernidade, né? Como é que a gente pode entender um pouquinho esses elementos desse tradicionalismo, da crítica à modernidade, ao modernismo, nessa chave, né, desses movimentos de direita? Eu gosto muito de seguir um rumo que o Ray Bookchin desenhou nos anos 90, né, que tem dois textos que são cruciais para entender essas percepções, mas dentro da esquerda. É, que ele tem um texto bem famoso, polêmico dele, que chama Anarquismo Social versus Anarquismo Subjetivo, onde ele aponta nessas leituras mais moderninhas do anarquismo que existiam elementos reacionários nelas. Né? Ele aponta para o primitivismo, aponta para o individualismo, e tem um outro texto dele, que aqui no Brasil saiu junto, inclusive a tradução, que ele fala da esquerda que se foi, que existiam alguns valores derivados desses valores do iluminismo que movimentaram a chamada Era de Ouro da esquerda, né? Que era o internacionalismo, o multiculturalismo, uma ideia de solidariedade ampla. Quando essas noções deixam de ser centrais na esquerda, é um momento simultâneo onde a Nouvelle Droite está nascendo. Então, você substitui o internacionalismo na esquerda por uma noção exacerbada de importância da soberania nacional. Isso para dar a volta no parafuso e colocar num rumo de uma discussão de tradicionalismo, de fechamento, etc., é muito fácil. Então, o que que essa nova direita procura fazer? Ela procura pegar os contrapés da discussão de esquerda que possam ser possam ser revertidos para um apoio a ela, né, as posições de extrema-direita. Eles pegam muito a noção de hegemonia do Gramsci para trabalhar como estratégia, né, que eles vão empurrando o debate de extrema-direita cada vez mais para o centro das discussões. Inclusive, se você for olhar, é isso que a alt-right americana fez com muita intensidade nos últimos anos, e esses movimentos eurocéticos, né, a AfD, a Liga do Norte, fizeram também na Europa. Então eles pegam pontos controversos da esquerda e empurram a leitura, uma releitura de certos conceitos para dentro desse debate de um jeito a centralizar a posição de extrema-direita, né? A famosa janela de Overton, né? De normalizar questões que sofriam uma ojeriza do debate público. Se você for olhar aqui no Brasil, isso aconteceu com muita frequência a partir do surgimento da nova direita no Brasil, né? A partir dos olavistas, do MBL, e por aí vai. Eu acho... Tá, desculpa, fala aí. Porrada, pode falar. Não, fala, pode complementar e depois eu volto. O Dugin, ele se inspira muito no Alain de Benoist, eu não sei falar francês, então vai sair assim, Alain de Benoist, não sei como se diz, de criar um programa intelectual, né, capinar um terreno intelectual, criando um programa para que, tipo, o fascismo fosse aceitável de novo, né? Essa coisa toda da Nouvelle Droite que eles falam, né? É a questão da guerra cultural, né? Que eles pegaram bem do Gramsci, a nova direita pegar essa questão de pautas da esquerda para movimentar a janela de Overton, né? Seria travando uma guerra cultural. A gente vê isso no Olavo, a gente vê isso no Dugin, a gente vê isso no Bannon. E assim, você tem figuras dentro da nova esquerda que facilitam muito isso. Por exemplo, vocês conhecem o Hakim Bey, né? Hakim Bey, no livro mais famoso dele, Das, tem dois capítulos que ele passa elogiando o levante da cidade de Fiume, que foi um levante do início do movimento fascista. Então você tem essas figuras limítrofes na esquerda que facilitam muito essa construção de campo de figuras como Benoist, Tiriac, Jokey, né, que são meio que os paisões, isso aí, que abre o caminho para a normalização de novo do fascismo e para um movimento meio de bateção de cabeça na parede da esquerda, que ignora esses valores que o Buchan chama de os valores da esquerda que se foi, e abre um espaço de normalização de certas posições fascistas. E isso em todos os pontos você tem esse embate. Assim, várias correntes da esquerda, você tem esse embate entre dois conjuntos de valores que a nova direita aproveita. De valores e de bases epistemológicas. Não, como é que se dá, então, esse encontro do tradicionalismo, enfim, com o Limonov, né? Porque não parece fazer muito sentido, né? Mas também, ao mesmo tempo, parece que é a partir daí que tem uma... Né, como é que foi que essas ideias também tradicionalistas, elas entram nos Estados Unidos? Como é que isso bate nesses... Porque também tem uma ligação... com a cultura pop daí, com os 4chans, como que isso dá essa virada, assim, né? Então, o Limonov é um cara do choque pelo choque, né? Ele é meio que uma figura que pega muita coisa do niilismo, do punk, e leva pra Rússia na volta dele nos anos 90. Ele cria um jornal que chamava Limonka, que é granada em russo. Ele constrói o nacional-bolchevismo no início como um movimento político de choque, sabe? Aproveitando muitas leituras que rolavam na Europa Ocidental. Com isso, ele traz coisas que foram, varridas para debaixo do tapete durante todo o período soviético, ele traz à tona de volta. Inclusive, é filho de um oficial da KGB, isso causou alguns problemas. O Pamiat já existia, teve um encontro desses dois. É interessante você ver o processo disso, mais detalhes na biografia do Limonov. A Alfaguara publicou no Brasil, se eu não me engano, era em 2011. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com essas leituras do Limonov. Como é que chama aquela editora, a TAG também publicou? Republicou a biografia dele. Inclusive o prefácio foi do Marcelo Rubens Paiva. Ah, então eles republicaram o mesmo livro que a Alfaguara. Sim. O prefácio também é do Marcelo Rubens Paiva. Sim. E tem uma questão interessante de como isso chega no... Não sei se é como isso chega, mas como essas ideias do Nacional do Duro chegaram na alt-right. Existem alguns fatores aí, né? Primeiro assim, alguns eventos, desculpa. Você tem um congresso que... Ele é um congresso conservador que acontece normalmente na Europa, mas ele que reúne conservadores do mundo inteiro, né? O Dugin sempre vai nesses congressos, o Bannon, acho que teve um ano que... Deixa eu até ver o nome do congresso, porque eu esqueci o nome. Desculpa. Sou péssimo para gravar nomes. Aquele que era o... Se você não gostou... Não, é o World National Conservative Movement, é o congresso do World National Conservative Movement. Nesse congresso participa gente tipo o Jobbik, o Golden Dawn, o PNP. Então todo mundo que importa na direita radical, né, na extrema direita do mundo, eles geralmente participam desse congresso. E é aí que você tem ortodoxos, você tem católicos ultra-reacionários, você tem e uma parte muito importante, né, que a gente também acho que a gente precisa focar aqui. Você tem os neopentecostais. O Alexander Reed Ross chama isso de internacional fascista. Não, internacional fascista, porque são esses fascistas do mundo inteiro que realmente começaram a se reunir, né? Algum tempo. Eles não têm uma visão internacionalista de um projeto internacionalista no sentido que a gente conhece, né? Mas eles têm um projeto de, como o movement do Bannon, né? De espalhar essa extrema direita, essa nova direita, no mundo inteiro. E tem uma outra coisa. O Spencer, Richard Spencer, a mulher dele é russa, ex-mulher, é russa, e ela é tradutora do Dugin. Ela que traduz os livros do Dugin para o inglês. Uma coisa que é, eu acho interessante a gente levar em conta aí, é que você tem um refugo, não, refugo não, um refluxo de movimentos que eram extremamente masculinos no início dos 2000 nos Estados Unidos, relacionados ao governo do W. Bush, né, George W. Bush. Que aquele neo-ateísmo, que era uma oposição ao governo Bush, né, informal, nas redes e tudo, acontece uma reversão dele para a extrema-direita, muito baseado em movimentos misóginos, porque eram movimentos profundamente masculinos, e a gente sabe muito bem que essas noções tradicionalistas, fascistas, neofascistas, tem um fundo de misoginia profundo, né? Essa noção começa, esses neo-ateus, esses movimentos, começam a ir em direção ao masculinismo. Desse masculinismo começa a surgir a noção do incel, que é muito central na Alt-Right. Então, eu acho também que é importante dar uma olhada, sabe, nesse pêndulo, nesse movimento que acontece. Porque tem um elemento chave de misoginia no crescimento da alt-right. Na verdade, a liga disso tudo é a misoginia. O que junta tudo isso aí é a misoginia e o racismo, né? Exatamente. Não tem, isso, isso fica muito claro, né? Porque nessa questão, é através da misoginia que eles conseguem radicalizar essas pessoas para o neofascismo. São geralmente garotos brancos, né? Muito novos. Muitos deles são muito, muito novos. Aqueles meninos que cometeram massacre lá em São Paulo, eles eram adolescentes, né? E você tem é interessante porque você tem essa cultura de edgelord, né? E isso é uma coisa que o próprio Imanov explorou muito bem. Né, naquela ele tinha uma revista aí que se chamava Exa. Ele não era dono da revista, ele era colunista da revista, mas era uma revista russa, uma revista que foi muito cultuada dentro de certos setores da esquerda, por essa questão justamente do choque pelo choque, né? E tinha artigos muito misóginos nessa revista, assim, tipo, um artigo que falava sobre um cara que tinha estuprado uma mulher. E todo mundo levava assim, não é verdade, é só zoeira, sabe? E essa questão da zoeira, né, que a gente vê no 4chan, tudo, vale tudo pela trollagem. É uma coisa também que acaba aproximando esses garotos, esses homens, né, garotos, homens, dos movimentos neofascistas. A gente vê muito, isso é uma coisa que vem bem do punk também, né, acho que a gente pode falar isso. A gente sabe que no movimento punk, no início, essa questão do nihilismo punk, a gente inclusive usava uns símbolos, né, nazistas, pelo choque mesmo. A noção da tipo, a coisa do movimento neofascista é muito claro. O que é que chama? Tem uma coisa estética muito clara. O fascismo original, se a gente for olhar, né, a gente pega documentários tipo Arquitetura da Destruição, ele aponta para um componente de estética muito forte no fascismo. E aproveitamento dessas culturas juvenis, estéticas dessas culturas juvenis para esse choque, é muito crucial se pensar, sabe? Isso era uma coisa que eu ia comentar, assim. Então, a Dantas comentou que tem um elemento de misoginia que parece que é o que junta tudo isso, né? Não junta no sentido de que é o que vai fazer essas coisas conversarem, mas parece que é a base, né? Então, quando a gente pensa nesse tradicionalismo, na ideia do perennialismo, nessas ideias... porque tradicionalismo... da forma como ele aparece muito fortemente, depois a gente vai voltar, a gente falou sobre, muito, muito brevemente, sobre alguns desses caras, né, mas depois a gente volta neles. Por exemplo, nos neorreacionários, ele é um tradicionalismo que nem a gente vê, inclusive nesses movimentos nacionais, né, de falar sobre igreja, né, sobre o cristianismo, retorno aos valores, etc. e tal, que é uma coisa que é profundamente misógina, né? E esses movimentos todos que aparecem tem essa questão. Mas tem esse elemento também, que eu acho que também tem a ver com misoginia, né? Que é o valor de choque, que é uma ferramenta, que parece que é uma ferramenta muito importante desses movimentos para recrutar, né? Para atrair gente, né? Tem muita gente que aponta isso, a ideia, por exemplo, de que esses caras, eles têm se colocado, por um lado, como as figuras transgressoras do momento, né? Por exemplo, aquela ideia, eu nem lembro quem foi que falou isso, né? Mas a ideia de que a nova direita, ou o alt-right, na verdade, é o novo punk rock, né? Quer dizer, que se apropriar de uma postura transgressora, mas que, na verdade, ela só tem a estética da transgressão, né? Ela é uma postura profundamente reacionária, quer dizer, não há nada de novo em ser racista, não há nada de novo em ser misógino, não há nada de radical, não há nada de você não estar transgredindo nada, né? Na realidade, quando você assume essas posturas. Mas a estética é uma estética da transgressão, né? Que, inclusive, parece que é uma estética que está muito associada ao que levou, inclusive, o bolsonarismo, por exemplo, a ter projeção, né? Tem muita gente que identifica, o próprio Bolsonaro se identifica, né, como um outsider da política, como alguém que faz uma antipolítica, né? Como alguém que está fora. A claque dele. Contra tudo, né? Contra tudo. Isso, né? Contra tudo que tá aí. A claque dele que fica batendo palma como se ele tivesse sendo realmente uma pessoa muito transgressora quando ele fala os absurdos que ele fala, quando ele faz os absurdos que ele faz, né? Acho que tem isso sim, muito forte. Né? O uso do. Ai, gente, isso é uma coisa que me deixa mal. Eles se apropriaram da logo do Ramones pra botar camiseta de Bolsonaro. Isso é um negócio que me deixa bem. Ramones é uma das minhas bandas favoritas, né? E eu acho assim que a gente. Há uma tentativa mesmo de, né, de cooptar esses movimentos jovens, né? É uma coisa que a gente sempre viu no fascismo, no neofascismo, inclusive com a questão dos skinheads na Inglaterra, né? Com o National Front. Os movimentos culturais que são cooptados pelo neofascismo mesmo. E aí a gente tem esse apoio, tanto que a gente, o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro antigamente eram todos, né, careca, skinhead, inclusive fizeram manifestação de apoio a ele uma vez, quando ele nem era tão conhecido assim lá no MASP, não sei se vocês lembram disso. Se a gente for olhar, o fascismo clássico fez isso também. Vocês já ouviram falar do Van der Vogel? Que era um movimento, sim, de apreciação da natureza e tal, do final do século XIX e início do século XX. Quadros muito fortes do Altstaff nazista saíram do Van der Vogel. Né, que o Adolf Eichmann e o Rudolf Hess foram do Van der Vogel. Então você tem essa apropriação de movimentos culturais desde o fascismo inicial, né? E tipo, isso fica muito mais intenso com o neofascismo, mas o fascismo clássico também fazia. Dan, tu ia falar? Não, eu ia aproveitar justamente para falar um pouco, então, tipo, no Brasil, né? Como que isso chega no Brasil, como que vocês também têm monitorado alguns grupos de extrema-direita, de nova direita no Brasil, né? Não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso. Eu também não sei se querem voltar alguma outra coisa que, né, não sei, o Hate Lab falou, de repente, de voltar algum outro tema, mas ou se não, tá vendo pra aqui, pro Brasil, assim. Especificamente os movimentos feministas, ou você diz a alt-right como um todo? Pode falar de tudo aí. Tá, mas eu não sei, vocês querem deixar isso pra mais adiante? Não sei. Pode ser. Não, eu ia sugerir começar pela alt-right no geral, né, uma apresentação mais geral sobre a alt-right no Brasil, e depois a gente entrar no duguinismo e aí falar um pouquinho mais, porque o duguinismo tem essa característica diferente do resto da alt-right, que é essa aproximação com a esquerda, né? Uma infiltração não vai. É, então acho que a gente pode começar falando, né, da alt-right no geral e depois entrar no duguinismo para a gente falar mais especificamente sobre o duguinismo em si no Brasil e aprofundar mais o que vocês acham. Por mim tá ótimo. A Letícia, inclusive, é bem mais hábil que eu falar disso. Então, esses movimentos começaram, assim, a movimentação, como eu disse, né, eu comecei a monitorar o Femen em 2012. E o Femen, ele é um movimento muito, nesse sentido, ele é um movimento que ele foi pintado pela imprensa como um movimento de feminista, mas ele nunca foi feminista, né, é um... Inclusive, se você pegar logo o primeiro manifesto do Femen, elas falam sobre retorno aos valores tradicionais da Ucrânia, tanto que elas usam o Vinok, né, que é aquela coroa de flores, que significa pureza. E, dentre outras coisas, a gente tem Além dessas, né, da questão estética, que é bem, se aproxima bastante ao fascismo, você tem a questão de elas se organizarem com grupos neofascistas ucranianos, né? Porque o Femen, ele surgiu naquela esteira do, por exemplo, entre a Revolução Laranja e o Iron Maiden. Então, já era um grupo que começou assim, né? Meio que com o pé lá e um pé cá, né? Por dizer, lutar pelos direitos das mulheres. E a gente vê isso muito no exemplo da guerra cultural também, né? Porque você levar o feminismo às pautas feministas para ter uma visão de direita. Então, no primeiro manifesto do Femen, elas falavam sobre o retorno dos valores euroatlânticos. Ou seja, elas, apesar de ser, também entra nessa questão, né, de ser um grupo que chocava, né, visualmente, mas que na real não tinha um projeto político que se enquadrasse dentro do que a gente chama do que a gente conhece como esquerda, né? Porque o Femen sempre foi muito racista, eles não aceitavam mulheres negras, eles sempre não aceitavam mulheres gordas. Então, a gente já vê aí nessa, esse começo, né, eu acho, eu coloco o Femen como integrante da nova direita, e a Sarah Winter como hoje a gente vê uma das figuras centrais do bolsonarismo, né, mas também a gente precisa falar sobre a questão das manifestações de 2013 e de 2014. É uma coisa que isso vem acontecendo tanto em vários países onde a gente tem esse surgimento de movimentos populares de rua, que essa nova direita se infiltrou nesses movimentos, né, e sequestrou pautas, a gente sabe disso, e isso aconteceu no Euromaidan, isso aconteceu aqui em 2000, nas manifestações de 2013, nas manifestações contra a Copa, e foram desembocar nas manifestações de 2015. A gente, na real, a gente perdeu a batalha, a esquerda perdeu a batalha das ruas, né? A gente não conseguiu segurar as nossas pautas, e isso por diversas questões, não só de erros dentro da esquerda institucional, da esquerda autonomista também, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa rever, né? Já passou um tempo, eu acho que a gente precisa começar a ver e pesquisar onde foi que a coisa começou a desandar. Em São Paulo, quando, daquela manifestação, quando o MPL foi expulso das ruas, já tinha muito, muito, muito fascista na rua naquele dia. Isso é uma coisa que dava pra ver, né? Assim, você viu os vídeos, quem foi pra rua aquele dia, tava todo mundo com medo de neonazi, porque eles estavam todos na rua. E eu acho que começou a ter uma, digamos, porque esses grupos ficavam muito nas franjas políticas, né? E geralmente esses grupos neofascistas, eles ficavam, como a gente falou, né, dos movimentos culturais. A gente sempre teve, dentro da música, a gente sempre teve vertentes musicais, né, do rock, que sempre foram, tiveram atraíam muito fascista, né? O próprio punk, a gente tem o neo folk, né? Essas coisas, você sempre, a gente que tá nesse meio cultural, musical, a gente sabe muito bem como era lidar, né? Como reconhecer esses neofascistas. E eu acho que faltou um pouco de malandragem de parte da esquerda de perceber isso, entendeu? De achar que só por a gente estar ocupando as ruas, que o movimento ia ser, tipo, naturalmente de esquerda. E as coisas não são assim. Isso rolou também no Occupy Wall Street. Tem uma moça, depois eu vou lembrar o nome dela, eu sou péssima com nomes, já preparado. Que ela também monitora fascistas lá nos Estados Unidos, e ela fala muito sobre essa infiltração de fascistas no Occupy. Aqui a gente tem um caso bem clássico, que foi por causa do atentado à Porta dos Fundos, isso foi levantado, foi do Fauzi, né, que é o líder da Atali, que ele participou, ele não chegou a participar, né? Mas ele foi um dos, digamos, uma das pessoas presas em 2014 no contexto das manifestações, né? E as pessoas pediram pela liberdade dele, assim como do Luz Varg, que foi preso em São Paulo e depois foi para a Ucrânia para lutar do lado dos separatistas russos no Donbass. Né? Assim, para a gente falar da nova direita aqui, não tem como não falar no crescimento do ultraliberalismo. Né? Porque durante o período de 2010 até 2015, você teve investimento tanto em formação quanto de dinheiro de think tanks estrangeiros, né? Atlas Institute, Cato Institute, os institutos Mises mundo afora, em implantar essa, em difundir essa ideologia, sobretudo pela internet. E considerando que o grosso da nossa esquerda, até outro dia, considerava que internet é outra coisa, não é importante, não existe em política, não existe território vazio. O primeiro passo para o crescimento dessa nova direita foi a propagação desse ultraliberalismo, né? Discussões ridículas como nazismo, se nazismo é de esquerda, vem muito pelas mãos dessa galera. Né? A noção de que tudo que é estatal é de esquerda, tudo que é privatista é de direita. Dinesh de Souza, né? Sim, Dinesh de Souza. A difusão de gente como Friedman, Mises, como é que chama? Hayek. Isso também tem um papel muito sólido. E isso tem uma relação direta com o que veio pré-outright, né? Que foi o Tea Party. As coisas da direita copia a direita dos Estados Unidos com um certo atraso. Então, tipo assim, o Tea Party daqui surgiu e estourou nesse período de 2013, 2014. E eles já estavam fazendo a guerra cultural subterrânea, de difusão de posições, muito antes, né? Tipo, YouTube, a... Mesmo Orkut, Kaique. Difusão com... Olavo de Carvalho. Sim, mesmo, Rodrigo Constantino, essa galera toda até começou a ganhar visibilidade no Orkut. Sim. Se a gente pegar início, desde o início da crise de 2008, né? Então você tem eles têm um período de mais de 10 anos de guerra subterrânea e de difusão de posições, sobretudo nesse ultraliberalismo. Desse ultraliberalismo para o neofascismo, o salto foi curto. Né? Você primeiro difunde esse terraplanismo histórico que o ultraliberalismo adora, pavimenta o terreno, que dá na situação que a gente está hoje. Uma coisa que é muito curiosa é... Bom, historicamente, isso acontece no fascismo também. Fascismo, eu digo fascismo clássico, né? O fascismo italiano, nazismo, franquismo, né? Mas de uma maneira que parece meio escamoteada, assim, né? Mas existe, então, um papel muito importante de um ultraliberalismo na construção desses tipos de discurso, né? Só que isso parece muito contraditório, né? Se você for pensar assim, de uma maneira mais do senso comum, né? Como é que você pode ser ultraliberal e ultraconservador ao mesmo tempo? Como que algo como... Pode falar. É o famoso liberal na economia, conservador nos costumes, né? Exato. O que aponta, inclusive, para... Se a gente retornar para a questão da crítica à modernidade, da crítica ao iluminismo, quer dizer, um dos elementos fundamentais que é a ideia da liberdade de mercado, né? Mercado livre se sustenta e os outros a gente pode jogar fora. Assim. Uma coisa que parece muito contraditória, né? Mas que a gente vê as pessoas lidando com isso normalmente, assim. O lance é que existe uma diferença entre o que as pessoas do mundo real, né, para assim dizer, falam e lidam, e elas trabalham com essas contradições sem grandes problemas, e o que a gente poderia chamar de teóricos ou intelectuais, né, dessa direita falam e lidam. Quer dizer, como é que eles lidam com essa contradição? Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, se a gente for olhar, que é uma noção de... Uma noção de síntese que essas novas ideologias de... Se for olhar, até o fascismo clássico faz isso também. De aproveitar franjas de um pensamento para construir outro, sabe? Então, esses pensamentos da nova direita, até do fascismo clássico, eles são pensamentos de síntese, né? Eles aproveitam numa relação... É muito engraçado a gente pensar isso, mas numa relação de... uso utilitário de certas noções, bases, valores marginalmente de uma estrutura que é oposta a deles para construir um caminho para uma outra posição totalmente oposta, né? Se pensar, por exemplo, que você tem um grupo duguinista que usa como slogan a esquerda do trabalho e a direita da moral, ou esse clássico liberal na economia, conservador nos costumes, são exemplos muito resumidões, assim, mas que demonstram bem a relação de construir pensamento desses intelectuais da nova direita. Eles pegam uma coisa para transformar no oposto. Eu queria ir me dirigindo para a gente entender um pouquinho o duguinismo, como que ele entra no Brasil. Eu também, era isso aí que eu ia falar. A gente tem aqui no Brasil, acho que foi em 2011 o último congresso, a gente tem o 2012, o último congresso do Evoliano, né, brasileiro. Esses congressos foram feitos aqui no Nordeste, eu acho que em Fortaleza, e em Curitiba, porque teve uma questão de briga interna deles, enfim, não vou entrar muito nisso. Mas o Dugin veio para esse congresso em 2012. Inclusive, nesse congresso estavam presentes pessoas da Frente Integralista Brasileira. Estava o Ranquetati, ele é secretário, né, do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. O Ernesto Araújo tem umas duas semanas que nomeou ele. Isso apareceu bastante, inclusive, na mídia. E o Dugin, ele tem aqui no Brasil por causa dessa questão da formação intelectual, ele tem aqui no Brasil contato com muitos professores, né, e com muitos acadêmicos. E a partir daí, ele foi criando a rede de relações dele aqui. O outro, a outra ponta, né, que é dos movimentos políticos, veio com a Nova Resistência. A Nova Resistência, eu acho que foi formada, fundada em 2015, aqui no Brasil, mas é um grupo fundado pelo James Porrazzo. Não sei se vocês conhecem. O James Porrazzo, ele era um dos líderes do American Front, que foi o grupo de skinheads neonazistas assim, mais conhecido dos Estados Unidos durante os anos 80 e 90. Tem até uma coisa que aconteceu, não sei, esse vídeo é famoso, dos neonazistas que foram no programa daquele Geraldo Ribeiro, Geraldo Rivera, que é um apresentador famoso nos Estados Unidos de programa de talk show, assim, ele é meio B, e que eles bateram no Geraldo, sabe, assim, ao vivo. Tem vídeo, você acha no YouTube fácil isso. E o James Porrazzo, ele começou, né, a se afastar do fascismo mais tradicional e enveredar pro duguinismo, e ele rompeu com a American Front e fundou a New Resistance, que é esse grupo, que foi fundado aqui no Brasil. A filial brasileira foi fundada pelo Rafael Machado. Rafael Machado, ele é do Rio de Janeiro, mas é um grupo que tem muita atuação no Rio e em São Paulo. É a Nova Resistência mais forte no Rio de Janeiro. E desde, assim, digamos, não sei se desde o começo, mas você tem dentro do trabalhismo brasileiro, você tem a Legião Nacional Trabalhista, né? Eles fazem, eu acho que se assemelha muito a quarta teoria política nesse sentido, eles, né, e por isso houve essa atração, porque eles misturam, assim, resumindo bem, eles misturam trabalhismo com integralismo, né? Então, você vai ver a Legião Nacional Trabalhista, você vai ver material deles, tipo, louvando o Vargas, ao mesmo tempo que estão lá fazendo post para falar do Enéas. E a Nova Resistência, sempre, desde isso o próprio Dukin falou, aqui no Brasil o interesse deles é se aproximar da esquerda. Tanto que durante as últimas eleições ele falou que ia apoiar a esquerda. Ele tem um think tank aqui no Brasil, que é, eu não sei se eu posso falar isso, porque é uma coisa que é conhecida mais ou menos, que é, esse think tank é comandado pela filha do Djavan, ela chama Flávia Virgínia, e ela é uma todo mundo morre de rir dessa história, e ela é uma das maiores, se não for a maior, discípula do Dugin. E a Flávia Virgínia, ela escreveu artigos na época das eleições apoiando o Ciro Gomes. O Dugin republicou esses artigos em inglês. Eles escrevem muita coisa, tipo, juntos, os dois. Ele também falou que aqui no Brasil ele ia apoiar a esquerda. É, outra coisa, assim, que uma época, assim, que eu queria, eu até gostaria de falar, que eu comentei sobre o Rafael Luz Varg. O Luz Varg, ele foi um garoto propaganda, tanto dos rebeldes russos, quanto da Nova Resistência aqui no Brasil, né? Ele levou muita gente pra, assim, eu acho que foram 14 brasileiros que ele levou para lutar com os separatistas. Eles tinham conexões internacionais, tipo, com grupos que faziam recrutamento na Europa, e eles recrutaram essas pessoas aqui, assim como o Batalhão Azov estava recrutando. São mercenários, né? Você diz assim, o Rafael Luzardi, por exemplo, foi da Legião Francesa, né? E esse é um problema que a gente viu na época, e que a gente está vendo acontecer hoje, inclusive. Mas em 2015, quando eu comecei a monitorar o Luzardi e a Nova Resistência, poucas pessoas entendiam, né? E quando ele foi preso lá na Ucrânia, teve algum apoio dentro da esquerda e tal. Mas era o medo desses ex-combatentes, né, desses mercenários virem para o Brasil ou para os países de origem e criarem grupos radicais de extrema-direita. Né? Porque eles têm treinamento militar, e isso está acontecendo. Eu sei que na Itália, inclusive, lembro que acharam uma bomba na Itália, estava com o pessoal do movimento, estava com um movimento neofascista italiano, que tem ligação com. São pessoas que têm ligação com a guerra na Ucrânia. Pessoas que vieram da Ucrânia. E isso não importa de qual lado seja, né? É, assim, tem pontos de aproveitar posições que a esquerda defende a partir da Ucrânia e ir difundindo. Por exemplo, eu vejo muito numa defesa intransigente ao Bashar al-Assad, a desvalorização da experiência curda, estão muito relacionados com essa posição dos libanistas. Porque, não sei se você sabe, mas o Hafez al-Assad, para Bashar, ele, inclusive, teve muito boas relações com nazistas que fugiram, né? E os neofascistas fora têm um apoio absurdo, né? Tipo, adoro. Você vai achar neofascista na Europa, nos Estados Unidos, na camisa, falando que o Assad não fez nada. Você tem esses apoios meio intransigentes, disfarçados de anti-imperialismo, que tem muita relação com posições muito caras ao Dugin, né? Ao Dugin e seus seguidores. Porque, por exemplo, em vez de você discutir uma experiência missionária com todas as suas contradições, mas que é real e é nova, você defende um regime que é anti-imperialista em termos, mas que é de direita, né? Que, tipo, que hospedou, inclusive eu tenho que conferir o nome, mas o Hafez al-Assad hospedou uma figura muito importante do nazismo, né? Só um instante que eu estou conferindo aqui, Alois Brunner. Então você vai ver várias outras posições nesse sentido que facilitam um campo. Inclusive, o Alex falou do trabalhismo com o integralismo a partir das relações geopolíticas que interessam à Rússia via Dugin. Vocês publicaram alguns textos, uma série de matérias, na verdade, sobre essa relação do duginismo, né? Sobre essa questão do duginismo aqui no Brasil e essa aproximação do duginismo com esses movimentos de esquerda e com alguns partidos, inclusive, com o trabalhismo no geral, né? Qual foi o motivo, né? O que levou vocês a fazerem essas matérias? Né? Então, como eu comentei, né, eu monitoro desses grupos pelo menos desde 2015 e sempre foi muito difícil fazer denúncia em relação à infiltração desses grupos, porque as pessoas não conseguem entender, né, porque eles têm esse discurso anti-imperialista, inclusive isso no mundo inteiro, eles se apropriam de pautas anti-imperialistas, tipo a pauta da Palestina, né? Só que eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem porque, aparentemente, um discurso, né, que seria de esquerda está na boca de facho. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo desde essa ocupação, a gente também acontecia no fascismo clássico, né? E ela é muito, digamos assim, ela funciona, né? Você pegar as pautas as pautas que são caras para a esquerda e fazer tipo uma salada dessas coisas com teorias de direita. E nessa questão da aproximação com o trabalhismo, que eu acho que o PDT foi o partido que mais deu espaço para eles, inclusive eles têm candidatos da nova resistência, pré-candidatos da nova resistência, veio muito nisso, justamente, né, como eu falei da LNT, da Legião Nacional Trabalhista, mas também veio assim, o Dugin, ele tem essa postura de chegar, dos países que ele tem interesse, ele vai, digamos, ele, não só através de financiamento, mas de influência, de tanto partidos e movimentos à esquerda e à direita, né? Tanto que a gente tem a Rússia financiando, por exemplo, como é que chama o partido grego que está no governo agora? Desculpa, esqueci o nome. Péssimo. Ele financiou setores do Syriza e setores dos partidos comunistas lá também. Outros partidos comunistas. E da Aurora Dourada. Né? Ele financiou tanto setores à esquerda quanto à direita. Isso aconteceu na França também. Né? Mas aqui no Brasil, os grupos duginistas estão disputando espaço tanto na direita quanto na esquerda, porque a gente tem na direita, a gente tem digamos, não é, uma, eles se organizam, né, com grupos integralistas, como a FIB, como a ACALI, e eles disputam esse espaço, né, com esses grupos, mas ao mesmo tempo estão se infiltrando em partidos e movimentos de esquerda. O que, que a gente queria? A gente queria mostrar o que está acontecendo dentro da esquerda no Brasil com essas infiltrações, só que para isso a gente precisou antes criar todo... a gente traduziu alguns textos, a gente escreveu algumas coisas para explicar exatamente o que, que é o duguinismo, né? Porque eu acho que ainda é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Essas boas relações entre eles, setores da esquerda e setores da direita, não são coisa nova. Tanto que a série de matérias foi um pouco para mostrar essas relações. No fim das contas, eles adoram se descolar do bolsonarismo. Mas alguém que participou dos congressos, que foram congressos evolianos, hoje é parte do aparato do governo, que é um deputado, faz parte do que trabalha com o Ernesto Araújo. E você vê que, tipo, eles não estão tão distantes entre si. Eles só estão tentando dominar o cenário inteiro com discursos díspares. Discursos diferentes, mas que no fundo apontam para o mesmo lado. Eu acho que o Dan Gelsenbrock, aquele artigo que a gente traduziu dele, o Coyote, que chama Vestido à Esquerda de Camisas Negras, sintetiza bastante qual que é a intenção do duplo, né? Porque, assim, na visão da quarta teoria política, o que acontece? As três teorias políticas modernas, né, são a primeira, que é o liberalismo, a segunda, que é o comunismo, e a terceira, que é o fascismo. O que aconteceu? A primeira teoria política, que é o liberalismo, ela venceu, né, na visão do duplo. O comunismo, ele não é que ele perdeu, né, mas ele não foi derrotado como foi derrotado o fascismo na guerra, entendeu? Mas o comunismo também não teve, depois das experiências, né, que a gente chama de socialismo real, com a queda da União Soviética, a gente teve toda uma questão, a gente sabe, da esquerda, inclusive de liberalização da esquerda. E o fascismo perdeu, feio. Então essas são as três teorias políticas modernas, que eles chamam. A quarta teoria política, ela é contra o liberalismo e ela quer usar algumas coisas do comunismo, mas sob a égide do fascismo. Entendeu? Quem comandaria seria a direita e não a esquerda. Ou como eles mesmos referem a tradição, né? Eles, em vez de usar a palavra direita, eles usam a expressão da tradição. O que eu acho interessante da quarta teoria é porque, assim, ela é uma amálgama de todo o pensamento teórico do Dugin, né? Tanto do neo-eurasianismo como do nacional-bolchevismo, e ele joga tudo ali e transforma na quarta teoria política, né? Que é essa teoria, eles são anti-iluminista, anti-modernidade, extremamente antiliberal. Eles têm uma questão anti-individualista, né? E essa questão do coletivismo, que é do coletivismo, né? É uma distorção não é bem uma distorção, mas é uma coisa que, assim, eles dizem que eles pegam da esquerda, mas na verdade tem a ver com o coletivismo nazista mesmo, sabe? Assim, com a ideia de um etno-estado e na real, com a questão multipolar, né, seriam vários etno-estados. Então, aí, nisso, eles pegam muito, assim, por exemplo, a gente tem no Brasil o que seria a tradição, né? As populações indígenas, as populações originárias. Então, eles usam muito desse discurso, é um discurso que, às vezes, por isso que eles se aproximam bastante do integralismo, de que a tradição brasileira, né, que a gente tem que lembrar que eles são completamente anti-Ocidente. Então, a tradição brasileira seria a tradição indígena, entre aspas, né? Tem toda uma questão... Que, aí também, né, você pode ter a ocultação de pauta dos movimentos indígenas. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Tem várias teorias que se propõem à esquerda, entre aspas, mas na verdade elas são de direita. E assim, tem um elemento muito contra decisões democráticas. Eles são a favor da tradição, mas uma tradição construa qualquer coisa autocrática. Porque a democracia seria meio que uma banalização e destruição da tradição pela vulgaridade. Então é tipo, eles aproveitam isso de alguns setores da pós-esquerda, que adoram falar na ditadura da maioria, para falar que a democracia é uma forma de domínio da mediocridade e tal, para colocarem isso também. Então, tem um artigo do Ray Gross que chama Como os fascistas têm cortejado a pós-esquerda. Ele menciona posições mais recentes e tal, que têm tido uma, vamos dizer, uma relação cortês, se não amistosa, por conta de posições como essas que a Letícia falou e da noção antidemocrática com essas leituras neofascistas. É aquela coisa, tem uma base epistemológica. Isso aí é uma opinião minha, mais pessoal mesmo, não tanto da gente, de nós dois enquanto editores. Mas tem uma base epistemológica que seria uma represa contra isso, que é uma leitura crítica de algumas das posições que o Buchmann chamava de da esquerda que se foi. Quando a esquerda tergiversa muito dessa posição, ela acaba abrindo espaço para essas posições, as democráticas, supernacionalistas, e isso abre um espaço para uma extrema-direita reinar. E o artigo fala muito bem disso. Assim. Eu recomendo bastante dar uma olhada nele. Porque ele mostra meio que a moldura, como é que isso se desenha, sabe? Eu acho que isso gera uma ponte pra gente, né? Essa discussão sobre essa posição antidemocrática do liberalismo e da ideia, por exemplo, de você assumir uma preponderância do fascismo nessa quarta via, né? Tem uma ponte interessante que a gente pode fazer para a gente encaminhar, porque a gente está se estendendo bastante, para a questão do neo-reacionarismo ou do dark enlightenment, né? Esse termo dark enlightenment, ou a gente poderia traduzir como o iluminismo obscuro, né? Isso foi introduzido pelo Nick Land, falando bastante sobre o Moldbug, sobre o Peter Thiel, né? E aí ele tem esse texto em que ele vai falar sobre a democracia nesse sentido, né? Na antiguidade europeia clássica, a democracia era reconhecida como um estágio decadente do desenvolvimento político cíclico imediatamente anterior a uma tirania. Esse entendimento clássico se perdeu, tendo sido substituído por uma ideologia democrática global, sem nenhuma autocrítica, que se coloca não como uma tese sociocientífica plausível, nem mesmo como uma aspiração popular espontânea, mas sim como um credo religioso de caráter específico historicamente identificável. Existem muitos ecos, né, quando a gente analisa esse tipo de discussão, inclusive com as críticas libertárias da democracia. No entanto, o que ele vai levantar aí é que a democracia é um mito iluminista que atrapalha a realização de um projeto específico de superação capitalista da política pela exploração, essa é uma proposta do Thiel, né? Pela exploração, por exemplo, de internet, espaço, tecnologia e outras coisas do tipo. Né? Então, tem até um texto sobre os eu não lembro exatamente o título, mas é alguma coisa tipo os geeks monarquistas ou coisa que o vale, porque é uma coisa muito curiosa, assim, né? Sujeitos que vão falar sobre essa crítica da democracia, a necessidade de superar isso através de um ultracapitalismo extremamente predatório, né? Uma superação capitalista da democracia, ao mesmo tempo em que eles guardam posições tradicionalistas, inclusive muitos neo-reacionários, muitos caras desse Dark Enlightenment aí são monarquistas, né? Como que é essa história, né? Como é que é esse elemento neo-reacionário se liga a essas correntes luministas, se liga a essas correntes da alt-right ou da nova direita no geral. É, ele acabaria sendo um framework, um guarda-chuva para essas noções, porque se você pegar a base do Dark Enlightenment, ela é bem eclética. Ela vem de figuras ultraliberais, porém monarquistas, o que parece bizarro, mas tipo Hans Hermann Hoppe, né? Que se você for olhar ali, se a gente for fazer uma arqueologia da internet, era uma figura extremamente querida nas discussões por tal do brutalismo pelos ANCAPs, né? Pelos ANCAPs, esses ultraliberais, que têm uma influência bem forte na formação do MBL aqui no Brasil, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, eles recorrem ao Évola. Ele recorre ao Évola, que é uma figura extremamente cara ao luguinismo, pela relação com o perenialismo e o tradicionalismo. É, a noção, a impressão que eu tenho é que o neo-reacionarismo, o Dark Enlightenment, tem a coragem de falar que tipo de mundo eles planejam, eles estão vendo, eles querem. Coisa que o duguinismo não ousa falar. Ele fala, mas assim, bem nas entrelinhas, tipo assim, pra ficar num tom de quem é sábio. O Dark Enlightenment declara isso, e a alt-right compra bastante do discurso neo-reacionário. Então, é meio uma coisa de trajes e comportamentos de acordo com pessoas e ocasiões, né? O Dark Enlightenment fala para um público, o duguinismo para outro, o ultraliberalismo para outro, a alt-right tenta falar para o americano branco, nesse sentido. E aí, como todo movimento de extrema-direita, ele vai ter cores locais, em todos os lugares. E esses grupos vão se posicionar para fazer tipo uma batalha de tesouras, né? Então, parece ser que não são a mesma coisa, mas no fundo, eles compartilham da mesma noção de mundo e do mesmo projeto. E assim, eu acho que o neo-reacionarismo seria a versão mais bem acabada e de que demarca bem a visão de futuro que esses neofascistas todos têm. Eu acho que é eu entendo que nunca me aprofundei na leitura dos textos de nenhum desses caras, assim. Mas eu acho que essa imagem que aparece nesse texto, né, dos geeks monarquistas, assim, é uma imagem muito forte, né, porque parece um bando de jogador de RPG, nada contra, né, jogo faz muito tempo já, mas parece um bando de jogador de RPG que resolveu externalizar os seus elementos mais reacionários e mais misóginos numa espécie de projeto político agora, que muitos deles, inclusive, estão em posições de poder, né? Uma coisa muito ruim isso. É aquela coisa que o Reich, né? O Wilhelm Reich fala com muita propriedade naquele Psicologia de Massas do Fascismo, né? Existe um elemento de ressentimento muito forte nessas correntes. Tem uma leitura de mundo que considerava que eles eram os eleitos, mas que não receberam um prêmio, né? E isso se constrói politicamente nessas novas linhas do... O fascismo sempre foi muito de mobilizar os afetos, né? E esses afetos, inclusive, a gente vê nessa nova direita... com o uso das redes sociais para a mobilização desses afetos, né, quando a gente pega a Cambridge Analytica, por exemplo, né, você tem a mobilização de grupos separados, mas o que move, né, o afeto principal que eles mobilizam é o medo. E a gente pensar que a Cambridge Analytica é um pico disso, porque antes teve Great Barton. É importante pensar que todo esse conjunto de neofascismo, neo-reacionarismo, eles constroem vários veículos de difusão, aparentemente desembandeirada, para difundir os pensamentos dele. Isso tem muito a ver também com teorias militares de comunicação que foram desenvolvidas por neoconservadores dos anos 70 até os anos 90. E, tipo, existe o pessoal adora um quarto, né? O número quarto, assim. É a guerra guerra assimétrica de quarta geração, né? Que deve ser cabalística. É. E a guerra assimétrica de quarta geração, que é uma guerra indireta de propaganda para mobilizar terceiros para agirem. Esses grupos usam as táticas desse molde de guerra muito bem. Eles criam vários veículos que falam linguagens diferentes para públicos diferentes, mas que estão focados nessa visão ressentida, rancorosa e medrosa de mundo, que é esse mundo totalitário que eles veem. Parece, basicamente, se você for analisar a geopolítica que o Dugin desenha, ela é muito parecida com a geopolítica dos Estados em Guerra do 1984, George Orwell, né? George Orwell, falando errado aqui. Mas é meio isso, assim. Se você for olhar, sabe? É meio aquele clima desejado dos reacionários. Eu tô meio em choque com o trance do Branquelo doido, né? Porque é tudo misturado. Vamos incorporar essa expressão. Branquelo doido que foi até agora. Não, porque eu não tenho muito estômago pra ler sobre isso, né? Então tem muitas coisas que eu não sabia, tô sabendo agora. Então eu tô tentando assimilar aqui. Mas acho que isso tem a ver com essas questões que a Letícia e o Kaique levantaram, que é uma coisa que tem muito a ver com estratégia, saca? Tipo, não tem problema você ter uns elementos contraditórios, assim. Se você vai pegar um incel falando sobre o teu direito de macho, tu vai falar sobre isso. Se você vai pegar uns velho doido no Brasil que são monarquistas, tu vai falar sobre isso. Se você vai pegar uns ancap e misturar no mesmo bolo, vai falar sobre isso, assim, acho que não tem muita preocupação em manter uma coerência, né? O lance é que eles exploram muito bem, muitas fragilidades teóricas e técnicas mesmo, né, da esquerda, pra, inclusive da esquerda radical e esquerda autonomista, para poder ganhar espaço, né, entre o pessoal que está começando a navegar esse campo, que às vezes é um campo que, do ponto de vista teórico, é um campo complicado. Então, por exemplo, essa crítica à democracia que o Nick Land faz aí, né? Se você pegar só esse trecho, ele parece, por exemplo, da democracia e a liberdade da Crime Think. Lógico que a leitura e a consequência que a Crime Think tira disso não é que a gente tem que ter uma superação capitalista das formas da democracia, mas que a gente tem que ter a destruição do capital, né? E não há como você ser anti-estatista sem você ser anti-capitalista, né? Mas tomado por si só, se a gente for pegar só esse trecho do Nick Land, por exemplo, ele ressoa com muitas das posições dos anarquistas. Muitas das coisas que esses caras falam e escrevem, e eles não estão nem aí se tem contradição ou não, parece que vão pegando, né? Mas é isso aí, como é que é? É o trance do Branquelo doido? Como é que é o troço aí? É, trance do Branquelo doido. Mas se você ver, assim, essa maluquice toda aí, ela não é restrita ao neofascismo. O fascismo original fazia isso, né? Tanto que a gente tem... A gente sabe que o Partido Nacional Socialista, a escolha da cor vermelha, né, e o uso de socialismo no nome foi justamente para isso. Aí a gente tem dessa nova direita, digamos, que se finge de esquerda, eles têm uma coisa de resgatar as pessoas que estavam, por exemplo, mais à esquerda, entre aspas, dentro do partido nazista, como os Strasser, né? E o Stirner, né? Eu já vi a gente falando que era marxista e stirnerista. É. É um negócio muito contraditório. Mas essa questão de que eu não sei se seria se o nazismo seria uma ideologia parasita por si só, mas que ele parasita outras, outras teorias, outras ideologias, isso é uma coisa que sempre aconteceu. E assim, eu vou voltar no meu velho morto favorito, né, que é o Grey Bush. Se você for olhar antes desse boom do neofascismo, lá nos anos, fim dos anos 80 e início dos anos 90, você já tinha material do Grey Bush e de outras pessoas apontando para esse rumo, bem próximo das críticas libertárias, bem próximo de posições de esquerda, mas que tinham bases epistemológicas meio pernetas, meio capengas, que podiam descambar a qualquer momento para a direita. Mas isso foi solenemente ignorado, e a pressão foi tanta. Esse texto, inclusive, do Alexander Beidós, que eu citei antes, fala disso também. Gerou até pressão antissemita para cima do Bookchin, que era judeu, dentro do anarquismo. Então, a gente, às vezes, tem que dar uma olhada, porque essas posições, essas sínteses safadas que esses caras fazem para atrair todos os ressentidos possíveis, elas têm uma razão de ser. Já teve gente apontando para onde estão as falhas e como elas são sanadas. Mas essas pessoas foram solenemente ignoradas no início do processo, que é o caso do Ray Bush. É o caso de autores tipo João Bernardo, Zé Sternhell, que falaram muito bem dessa categoria, desse ecletismo e desse parasitismo ideológico fácil, tá? E é aquela coisa, se a gente ignora avisos, uma hora o bicho feio baixa na nossa porta, né? Eu acho que a gente já tá com um tempo grande de gravação aí, e eu vou, pra variar, me fuder pra editar. Então... Desculpa, eu dei umas enroladas. Não, no começo, eu tava muito nervosa. Não tem nada a ver com a forma como a gente foi conduzindo, não. É porque a gente faz programas sempre muito mais longos do que a gente planeja, e isso não é um problema para mim. Eu acho que só significa que o debate está sendo produzido, as ideias estão circulando de uma maneira interessante, mas depois eu tenho que me arranjar aí para conseguir editar. Editar não é um troço difícil, a edição é uma coisa meio linear, assim, a gente vai do começo até o fim, só corta alguns silêncios, ajusta som, etc e tal, mas toma um certo tempo, né? Então eu acho que a gente pode ir se encaminhando para um encerramento, assim, fazer algumas colocações finais, e se vocês quiserem ir pensando aí já numa dica de leitura, filme, documentário, música, sei lá o que, pro pessoal. Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação final, alguma coisa para ir dirigindo aí. Quero indicar um livro do Alexander Reed Ross, que chama Against the Fascist Creep. E o Reed Ross é um dos estudiosos de neofascismo no mundo, assim, que hoje em dia mais denuncia essa infiltração, né, da esquerda pelos neofascistas. Eu tinha uma outra dica para dar, mas agora eu esqueci, depois se eu lembrar eu falo. Eu indico também o blog do Mark Sedgwick, para quem quiser entender sobre tradicionalismo, porque é realmente muito bom, tá? Ele sempre está atualizando com artigos novos, não só dele, mas de outras pessoas, indicação de livros. Eu vou reindicar o que eu indiquei antes, mas que são dois textos cruciais do Ray Bookchin para entender aquela coisa, né? Esquerda, a gente observa o ambiente, a gente tem que observar, fazer o processo de autocrítica na esquerda também. Tem dois textos do Ray Bookchin que eu considero cruciais para entender onde estão as fraquezas da esquerda nesse processo de crescimento do neofascismo. Os dois saíram no mesmo livro aqui no Brasil, inclusive, que é o Anarquismo Social versus Anarquismo Estilo de Vida, que serve para além do anarquismo, as críticas que ele coloca ali, que tem muito a ver com o processo de liberalização e reacionalização dos setores da esquerda, e um texto que chama A Esquerda Que Se Foi, do Murray Bookchin também, que aponta como alguns valores centrais da esquerda, na era de ouro da esquerda, né, do século XIX até os anos 40, como a transformação desses valores criou uma esquerda mais frágil e mais permeável ao ataque desses grupos. Dance, tem alguma recomendação? Então, a Letícia indicou, né, do Alexander Reed Ross, mas é um livro em inglês, né? Mas vocês têm uma Coyote, uma tradução, né, de um artigo dele, que eu acho que é bem, bem interessante para começar a entender um pouco algumas coisas, assim, né? E daí para quem não lê inglês, enfim, que é Da Exile, a Esquerda Canalha, a Geopolítica dos Edgelords e o Aumento do Nacional Bolchevismo nos Estados Unidos, né? Que vocês traduziram, então acho que é legal para começar a entender um pouco disso tudo. Eu vou recomendar o texto que eu falei, do Yuk Hui, chamado A Consciência Infeliz dos Neorreacionários. Ele saiu em uma das coleções de cordel da N-1, que chama, coincidentemente, Pandemia. Foi traduzido pelo Gabriel Menotti. É um texto bem interessante, apesar de ter ele usar esses conceitos e brincar um pouco com esses conceitos hegelianos, né? Ele faz uma discussão muito interessante desses neo-reacionários fazendo essa articulação com Peter Thiel, com o Mencius Moldberg, com o Nick Land, que são esses caras aí, Dark Enlightenment, que eu acho que é uma coisa interessante. Quando eu comecei a ler essas coisas, eu acho que não tem uma ligação de troca, né? Mas me pareceu algumas coisas, alguns argumentos que você vê na internet, principalmente de alguns grupos monarquistas brasileiros. Assim, eu acho que alguns dos argumentos desses caras têm permeado, e eu acho que pode ser uma leitura interessante para a gente pensar. Eu acho que a gente conseguiu produzir algumas reflexões bastante importantes aqui sobre como algumas fragilidades da esquerda, inclusive da esquerda anarquista, podem nos tornar vulneráveis ao fascismo, para que a gente possa refletir maneiras de evitar esse problema e essa questão. Eu queria agradecer bastante aí a Letícia, ao Kaique, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom, a gente tem espaço para falar sobre isso, porque a gente quase não tem esse espaço, né? É bem complicado, até por tudo que eu falei, porque acho que é uma coisa de não querer acreditar também, sabe? Nas pessoas. Esse espaço a gente está conseguindo, né? A duras penas. É, a gente tem que trocar muita cotovelada por aí, por discutir essas questões, sabe? É muito bom a gente ter espaço para discutir isso sem trocar cotovelada. É, a internet é foda. É, agradecer muito vocês e também pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Por esse. Que você tem estrela de monitorar também esses grupos, acho que é super importante. Como eu falei, eu não tenho estômago para fazer esse tipo de coisa, acho super importante que você esteja fazendo isso, assim, né? Então, agradecer por isso, agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente, né? foi muito massa. E, bom, estamos também abertos, né? Para que, se vocês quiserem, em outros momentos, conversar com a gente e tal. Com certeza. Sobre outros temas, inclusive, que não sejam só esse, apesar de que eu acho que é um tema interessante, mas eu sei que o Coyote tem vários textos, várias outras discussões também que podem ser bastante interessantes. E além do Coyote. Booking. Inclusive, além do Coyote, eu tô tocando um projeto, que é o Dimensão A, que é um canal para discutir a noção de ecologia social. Né, que tá extremamente ligada a essa conversa, porque é uma noção bem interessante de como a abordagem das questões das opressões dentro da nossa sociedade regem a nossa relação com o nosso meio ambiente. Inclusive, a gente lançou o primeiro vídeo, já está no ar, logo deve sair o segundo. Como é que a gente acessa? Faz o jabá aí, velho. Direito, o canal se chama Dimensão A no YouTube. A gente tem um perfil no Instagram também. E a gente está produzindo também, a gente está traduzindo o máximo possível que a gente consegue da obra do Ray Bookchin, e dos outros pensadores que trabalham na noção de ecologia social, pensadores e pensadoras, né? Porque é, a gente vê, por exemplo, que é uma discussão bem menor aqui do que deveria ser. Então a gente já pegou e está trabalhando em cima. O primeiro vídeo é sobre a questão das barragens aqui no Itacaqui, Minas, né? Uhum. E a gente vai relação com a ecologia social. Como os desastres ambientais têm uma relação direta com a questão de hierarquia, dominação e do capitalismo. Massa. Não, que massa. Bom, gente, se vocês quiserem fazer mais algum jabá, fiquem à vontade. Senão a gente vai encerrando, então. Bom. Ótimo, vocês acham que tocou em todos os pontos que vocês estavam pensando? Nunca toca. Mas acho que podcast nem é pra isso. É assim, uma coisa que eu tava falando uma vez pro pessoal. Assim, podcast não é formação, né? Podcast é pra dar uma pincelada e aguçar curiosidades. Mas a galera vai lá e estuda, saca? Podcast é o levantador do vôlei, né? O levantador do vôlei. É. Levanta pra alguém cortar a bola. Ótimo. Bom, então, brigadão, galera. Vamos dar um tchau aí pro povo. Foi muito boa demais a conversa, apesar do meu nervosismo inicial. Não, tá bom. É para com isso. Então tá. Foi muito bom, gente. Até a próxima. Esperamos voltar a conversar mais coisas por aqui. Com certeza. Tá bom. Até mais. Até mais. Tchau.